essa vida ao ser humano está sujeito a mudanças e situações. No momento a bonança calmaria e no outro tempestade. Pega de surpresa e às vezes deixa muitas marcas doloridas. Pois é parte do viver e mesmo assim é nossa realidade. Que existe um Deus e que Ele sempre é por nós. Companheiro indispensável, incansável, que jamais nos deixa só. Não, busque a Deus de todo teu coração e acredite no poder da oração. Quando você ora, o mal não tem poder. Deus envia logo anjos pra te proteger. Seja contra o que for, Ele é o teu Senhor, e em seu nome você pode tudo o que quiser. Ele te livrará dos teus perseguidores. Um a um irá o chão diante do poder, poder que vem dos céus e te revestirá. Tenha sempre confiança, ore e tenha fé. Nunca deixe de orar e ao teu Deus clamar. Seja qual for o momento ou situação, o teu clamor Ele ouvirá e te responderá. Pode a prova ser difícil, não desista não. Deposite toda a tua fé na adoração. Acredite no Senhor, Ele te livrará. Quando você ora, o mal não tem poder. Deus envia logo anjos pra te proteger. Seja contra o que for, Ele é o teu Senhor, e em seu nome você pode tudo o que quiser. Ele te livrará dos teus perseguidores. Um a um irá o chão diante do poder, poder que vem dos céus e te revestirá. Tenha sempre confiança, ore e tenha fé. Quando você ora, o mal não tem poder. Deus envia logo anjos pra te proteger. Seja contra o que for, Ele é o teu Senhor, e em seu nome você pode tudo o que quiser. Ele te livrará dos teus perseguidores. Um a um irá o chão diante do poder, poder que vem dos céus e te revestirá. Tenha sempre confiança, ore e tenha fé. Ore e tenha fé.